Boa tarde, ouvintes do Apenas um Cast. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Este que vos fala é o Sebs e estou aqui com Eliomar Júnior. Fala, Eliomar. Fala, Eliomar. Fala, Eliomar. Fala, Eliomar. É isso que tu vai falar? O caos, ele faz parte, cara. Vai lá. E diretamente de Fortaleza, terras distantes daqui, mas preferidas pelos manauaras, estou aqui com o Felipe Canela, lá do Papo Canela e do Turno Livre, e também do Apenas um Cast. Fala aí, Felipe, beleza? Sim, beleza. Tudo bom? Tudo bom. Nessa tarde chuvosa. Ou não, né? Aqui tá chovendo pra caramba, ah, cara. O cara pode estar escutando de madrugada, né? Depois de um sesgo selvagem nos motéis. Aí. Acho difícil, viu? Não sei que ele queira brochar. Terminou, filha. Vamos escutar apenas um cast agora? Não! Porra! Que honra! Mas por que brochar? Por causa que a gente vai falar sobre jogos decepcionantes, jogos que decepcionaram a gente. Que tava todo um hype, uma expectativa altíssima pra ver tal jogo que falaram tão bem, a gente esperava tanto e chegou na hora. Não era nada disso. A famosa broxada. Tá estressado? Relaxa. Isso é apenas um cast. Cotidiano em estéreo. Queria, antes de tudo, fazer uma pergunta pra vocês. Eu sei que isso varia de jogo pra jogo, mas vocês têm uma receita ou algum grupo de qualidades que vocês esperam de um jogo? Tipo, qualquer jogo que for, eu espero no mínimo um gráfico, ou uma jogabilidade, ou uma novidade, ou um enredo bom. Vocês têm isso? Cara, eu pensava isso quando eu era criança, tipo, eu me impressionava com gráfico, depois quando eu amadureci um pouco mais me impressionava com o roteiro, mas hoje em dia, devido a essa questão do mercado indie ter ficado muito forte, gráfico pra mim já não é necessariamente obrigação, assim. Eu prezo muito mais pela experiência, acho que o termo seria esse, assim, tipo, o jogo pode ser curto, tem jogos que eu comprei que em 8 horas eu acabei o jogo. Tipo, acabou. E eu nunca mais joguei aquele jogo na minha vida. Mas fez o papel dele, sabe? Tipo, o preço foi justo. E quando isso acontece, pra mim tá tudo ok. Cara, isso aí que o Adamar tava falando, aconteceu comigo em Valiant Hearts também. Por exemplo, é um dos jogos que eu não tenho um gráfico foda como os gráficos de Play 4, assim, mas tem uma puta história, um puta jogo, assim. A jogabilidade também dele é muito boa. Assim como o Eliomar, eu curtia muito o gráfico quando era criança. Quanto mais, melhor o gráfico, mais a gente ficava impressionado, né? Acho que toda geração. Eu sei, mas hoje em dia, vocês têm algum grupinho de qualidade? Fala, não, cara, o jogo pra mim tem que ter no mínimo um gráfico decente, ou uma jogabilidade, ou um enredo, ou alguma outra coisa. Jogabilidade é foda. Depende do jogo também, né, cara? Depende. Por exemplo, eu posso tacar logo aqui na mesa um primeiro jogo que me decepciona todo ano, já uns 4, 5 anos pra cá. Todo ano? Caraca, velho. Todo ano. Que amor bandido é esse, cara? Mas ok. É, pois é. Ele me decepciona assim, caralho, nunca mais eu vou comprar esta merda, joguei dinheiro fora. Mas... eu sei qual é. Porra, velho, vocês prometeram na demo. É sempre assim, sempre a EA Sports faz isso com FIFA. EA Sports, it's in the game. Ah, sabia, cara. Ele, o adorado. É, cara, eu lembro que quando eu peguei o FIFA 15, a demo, caramba, minha nossa senhora, vai ser espetacular. Eu não vou lembrar bem, mas acho que só tinham 5 clubes. E eu me deliciava com a demo, assim, até sair o jogo, sabe? Mas quando saiu, cara, saiu legal, beleza. Mas não, eles não a gente sente o downgrade ali, saca? Não tá a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu acho que a EA faz de propósito, porque todas as demos e os FIFAs são fodásticos, todas, os gráficos são perfeitos, a movimentação te dá muita vontade de jogar, mas quando chega no produto final, cara, eu acho que ele, bom, vamos tirar as máscaras, vamos tirar os gatilhos aqui, vamos jogar o que a gente realmente vai vender. Porque, assim, tem uma queda perceptível de qualidade quando vem o produto final, cara. Eu tô na geração passada, eu tô ainda no PS3, Xbox 360. Vocês, o Eliomar talvez não, porque o Eliomar é PC Gamer, né? Mas a galera que pode estar escutando, que já tá na fase do PS4 e do One, de repente não tem tanto esse problema com relação a gráficos ou jogabilidade. Isso falando do FIFA, logicamente, né? Mas a EA tem isso, cara. De um tempo pra cá, o FIFA pra ela se resume a ajustes finos e um ou outro modo novo inventado lá. Por exemplo, agora o tal do modo jornada, né? Que eles chamam. Exato. Você vai com o jogador desde a base até o estrelato. Pois é. Apenas isso, né? Infelizmente, apenas isso. Deixa eu ver se eu entendi. O problema de vocês é que vocês foram enganados por uma propaganda enganosa, é isso? Tipo, a demo consegue ter uma qualidade melhor do que o jogo oficial? Não entendi isso, cara. Mas é sempre assim, ué. É como o Seb está falando. É uma estratégia de mercado deles. Só que, infelizmente, é porque também os caras sabem que eles fazem um produto de qualidade há alguns anos. De 4 a 5 anos pra cá, tem um produto de qualidade. Só que eles apresentam isso em forma de demo e a expectativa do cara vai lá em cima, né, cara? Tá, peraí, essa demo ela foi liberada pro grupo, tipo, pro público geral, todo mundo jogou ela. Sim, pra tudo. E ela era de um jeito, e depois quando saiu o jogo deu downgrade, é isso? Dá um downgrade em relação a mais ou menos em relação ao gráfico. Mas, cara, isso é meio esquisito, porque como é que o console consegue rodar a demo com gráfico superior e depois quando vai pro jogo normal não consegue mais? Isso não faz muito sentido pra mim, pô. Talvez seja porque... Mas não, mas depende da engine que eles usam, né? Cara, duvido muito que a demo seja feita numa engine diferente do jogo oficial, cara. Não, é isso que eu tô dizendo. Não é diferente. Por exemplo, a EA fez o novo FIFA, o FIFA 17, na nova engine do... Que é a mesma que usam no Battlefield. Aguentou, eu tô jogando no meu PC. É um PC que aguenta jogos de 2015 pra trás de boa. O de 2016 aguentou de boa a demo. Fora os bugs que tem, os jogadores vieram sem cabeça, algumas coisas assim que aconteceram. Tá perfeito, cara. É, pois é. Já no Pro Evolution, eu já não sinto esse downgrade. No Pro Evolution, apesar dos pesares do Pro Evolution, ele mantém a qualidade da demo pro jogo. É como se no FIFA eles disseram assim, não, vamos fazer um puta jogo pequeno e mandar pra eles dizer que é isso. Quando começar as vendas, a gente já produz o outro um pouquinho menos de qualidade pra vender. E pro Evolution não, eles pegam o jogo inteiro, ó, tira 10% do jogo e mostra pra galera. Você está ouvindo apenas um cast. Cara, eu não vou muito lá pra trás, vou pegar algumas coisas mais recentes, assim. Eu não vou nem falar uma coisa muito pessoal no primeiro, assim. E eu, pegando o gancho do Felipe, eu quero jogar aqui Watch Dogs, cara. Eu tô falando desse jogo especificamente por causa disso que o Felipe falou. Nem ia ser o primeiro que eu ia dizer aqui, tava lá pelo meio. Mas o problema dele é que teve uma conferência, né, tipo, eventos de videogame que o pessoal que desenvolve jogos vai demonstrar, os jogos que vão ser lançados. E foi feita uma demonstração desse jogo lá, linda e maravilhosa, que deixou o público maluco e que ganhou todo aquele público ali pra comprar o produto. E quando o produto saiu, cara, ele sofreu um downgrade, assim, considerável. E o que eu ia falar isso aí é o seguinte, cara. Eu, na minha cabeça, isso aí é propaganda enganosa, cara. Porque tu cria toda uma expectativa, tu apresenta pro mercado que teu produto é de um jeito, e quando ele chega na mão do consumidor ele tá de outro, cara. Isso aí dá um processo na minha cabeça, né? Mas não deu, ok. Processinho. Mas olha só, Leomar, no caso de Watch Dogs, eu não joguei, mas eu vi alguns gameplays. o que aconteceu, o que pegou com ele, foi a questão gráfica ou a questão da jogabilidade? Os dois, mas principalmente o gráfico, porque é uma coisa mais gritante, assim, tipo, tu bate o olho, tu percebe. Mas o gameplay, ele é ruim, cara. Eu cheguei a jogar. Em particular, quando tu conduz veículos, é horrível a jogabilidade pra quando tu vai conduzir um carro, por exemplo, assim, comparado a um GTA da vida, que é super prático, fluido, tu dirigir. Nele, quando tu tava numa certa velocidade, o teu carro ficava desgovernado praticamente, pô. Tu não conseguia fazer uma curva decente. Putz, aí é foda mesmo, aí é caído pra caramba. Assim, ele tem uma boa proposta, pô, que é essa ideia de você hackear tecnologias e tal. Isso faz com que ele tenha uma jogabilidade boa. Tanto é que o Watch Dogs 2 tá aí e até agora não vi ninguém reclamar. Mas já foi lançado ele? Já. O 2? Aham. Uhum. Se não foi lançado, já tá na pré-venda, aquela coisa toda. Porque eu já vi gameplay dele, mas acho que foi de gente que é de... Que é do meio, né? É, e tem acesso antes, por privilégios e tal. Mas peraí, me diz uma coisa, Leomar. Esse Watch Dogs, ele foi lançado na época do GTA V ou o GTA V já tinha sido lançado? Foi antes. Foi antes do GTA V? Aí, logo de cara, assim, pouco tempo depois, deve ter sido lançado o GTA V, aí desmascarou totalmente. Obliterou ele, cara, é. Com toda certeza. Porra, isso é foda. Recentemente, vocês viram polêmica aí também sobre uns jogos decepcionantes, que foi o No Man's Sky, né, cara? Eu acho que o Neymar jogou também, isso. Né? Cara, eu vi gameplay e foi o bastante. Nem precisei nem pôr a mão no controle pra saber que eu não ia gostar. Tu jogou, né, Felipe? Joguei, cara. Passei 3 horas baixando aquela merda. O jogo é legal, sabe? A proposta é legal. É muito boa, você... A jogabilidade e tal... Só que, porra, é muito solitário, é muito parado, cara. Assim, eu nunca fui muito fã de jogo em modo aberto, sabe? Tanto que eu mal joguei o Red Dead Redemption. Eu tenho ele aqui pra jogar, mas eu mal mexo nele, assim. Por quê, cara? É, não faz isso. Eu não sei, é porque demora pra caralho, velho. E a ação demora e tal. Eu quero jogar, eu quero chegar em casa e ter um jogo, uma passão, saca? Tu quer um Benenap, então, porra. É, pronto, eu adoro venerar. Mas o que eu tô jogando atualmente, por exemplo, é um de mundo aberto, que é o Fallout 4. Opa, agora sim. É, jogo é foda, cara. O jogo em que você é um lixeiro. É, praticamente. Praticamente. Eu acho que o que ferrou No Man's Sky foi que... Eu não diria que entra nessa questão da propaganda enganosa. Porque tava muito turvo a notícia que o cara deu. Quando o cara deu a ideia, eu vou criar um jogo de mundo aberto no espaço, com planetas, a galera pirou. Mas eu acredito que a mesmice, a repetição, porque eu vi uns vídeos que o cara... Eu não sei se é possível fazer isso, mas ele meio que zera o sistema solar onde ele tá. Sim, sim, sim. E ele tem que ir pra outra galáxia. E a animação é a mesma, não tem nenhum plot twist, não tem nenhuma novidade. Simplesmente se repete, se repete, se repete. É de eterno. E isso, pra um gamer, e hoje em dia, é suicídio, cara. Tu tem que ter uma... Tu pode até usar a mesma mecânica, a mesma jogabilidade, mas tu tem que ter alguma variação de história, de roteiro, ou até de design mesmo, do próprio jogo. De comandos também. Também, cara. Consigo esclarecer rapidamente isso aí, cara. É um jogo indie, que fez uma proposta maior do que ele poderia dar conta, que recebeu apoio de grandes empresas... O público achou que ia ser um jogo AAA, não é, e ele tomou nas costas, cara, resumindo. Exatamente, exatamente. Isso aí, foi muito bem esclarecido. Mas é uma proposta que, aquela proposta de várias pessoas, que era impossível você se encontrar com outro jogador multiplayer. Na primeira hora teve uma galera que se encontrou, cara. Que tava no mesmo planeta, não se encontraram assim, tipo, o boneco de um, boneco do outro. Mas estava no mesmo planeta, saca? E é isso que o Leomar disse. Pode ter sido um sonho que não deu certo. Dizem que tá vendo algumas reformulações, o cara vai mexer algumas coisas, mas eu acho que ele queimou uma bela carta. Ele poderia ter guardado um pouquinho mais e ter entregado uma coisa menor, mas com mais qualidade. Ele já tá bem queimado o suficiente, cara. Just a cast. Eu quero falar de um jogo que eu gosto muito, antes que alguém diga que eu não goste. Joguei toda a trilogia, rejoguei até muitas delas. Tenho jogos físicos aqui comigo e tudo mais. Mas eu queria falar mal de Mass Effect. Never before have so many come together from all quarters of the galaxy. But never before have we faced an enemy such as this. The Reapers will show us no mercy. We must give them no quarter. They will terrorize our populations. We must stand fast in the face of that terror. They will advance until our last city falls, but we will not fall. We will prevail. Each of us will be defined by our actions in the coming battle. Stand fast. Stand strong. Stand together. Pack it out. Ei. Nunca joguei. Eu vou dizer por que eu quero falar mal de Mass Effect. Porque até, tipo, do ponto zero até o 99% do jogo, ele é maravilhoso. Não tem o que pôr defeito. É tipo aquele filho que é feio, mas tu acha bonito. É isso aí. Só que nos últimos, tipo, nos acréscimos de segundo tempo, este filho da puta me chuta uma bola fora no pênalti, sabe? Caraca. Ah, o que foi? Qual foi? Porque o jogo todo se trata de você ter que tomar decisões, escolhas que você faz, se você vai ser um cara bacana, se você vai ser um cara escroto, pra no final das contas não fazer diferença nenhuma. O final é o mesmo, não importa o que você faça. Pois é, isso é broxante mesmo, cara. Jogo de Super Nintendo já tinha finais diferentes. Por que esses bichos nessa altura do campeonato me fazem isso, cara? Sério, isso foi fogo, bicho. O Mass Effect, o primeiro jogo que eu joguei na minha vida de Xbox foi ele. Porque eu pedi pra minha tia trazer dos Estados Unidos quando ela voltasse, né? E eu tinha jogado uma demo que era um comecinho, era aquele jogo meio estilo de tiro, tipo Gears of War, né? Uhum. Você aponta, tinha uma boa mira, um bom tiro, assim, diferente do Fallout, que é ruim só. Mas aí, porra, eu gosto de jogo assim, eu gosto de jogo de se esconder atrás da muretinha e atirar, ficar aquele massa. Aí, beleza, o jogo veio no começo essa proposta. Só que depois, cara, ficar explorando a nave pra cima e pra baixo. Aí depois explora o universo, explora o... Não. Eu vou te falar, porque tu queria que ele fosse um FPS, mas ele não é. Ele é um RPG/FPS. Exato. E ele nem é FPS, né? Que não é first. Mas tem os elementos. Tem os elementos, mas tem muito de RPG, cara. E eu nunca... Cara, eu acho que eu nunca joguei RPG esses clássicos, sabe? Tipo... Mas eu vou te falar, senhor Felipe Canella, que o que você está jogando, Fallout 4, é um belo de um RPG. Pronto, mas aí é uma das exceções, né? É uma das exceções. Mas é aquilo, né? A gente teve uma amálgama de uns tempos pra cá desses jogos. Então, não existe mais um jogo puro. Todo jogo tem um pouco de RPG, um pouco de tiro, um pouco de... Eu tô falando dessas adventures, né? Uhum. Bem por cima, assim. Então tudo isso, tu pega desde... Puta, não vou nem datar aqui, mas eu lembro, o que eu lembro, porque eu não sou gamer, que nem vocês, né? Mas, por exemplo, God of War, eu lembro que ele tinha puzzle. Uhum. E até então eu não lembro de nenhum hack and slash que tivesse puzzle. Eu não sei se Devil May Cry tinha. Mas eu lembro que tinha puzzle, não nesse formato animalesco do God of War, mas tinha puzzle, por exemplo, em Resident Evil. A parada do piano. O que mais tinha era puzzle no Resident Evil. Pois é. Então, mas aí faz até mais sentido, porque o Resident Evil, principalmente o 1, ele era um jogo mais lento, mais pensado, uma parada mais tática, digamos assim. Até no Prince of Persia, cara, o Prince of Persia 2 tinha puzzle. Um dos chefões, inclusive, você tinha que jogar xadrez com o cara pra você poder ganhar. Então, e Prince of Persia é um jogo de não sei nem o que é um adventure. Não é adventure. É só adventure. Mas ele tem muito de plataforma também. Sim. Por motivos óbvios. E elementos de ação também. Exato, cara. Então, olha aí como já vem se misturando isso desde a época dos 16 bits. Quando veio pros 32, 64, 128 até hoje em dia, que eu nem sei onde a gente tá mais em questão. Acabou. Nem, a galera nem conta com os bits. Agora é teraflop. Pois é. Pois é. Isso tudo já se misturou, então não existe mais representantes puros de um estilo. Todos eles têm um pouquinho de cada estilo, sugando no que bem interessa, né? Mas eu lembro, por exemplo, vocês estavam falando aí de Mass Effect, que vocês falaram, né? Uhum. Então, que é vocês que achavam que era um FPS, acho que o Felipe chegou no FPS, mas na verdade era um outro jogo com mistura de RPG e tal. Eu lembro quando no PS3, no início do PS3, tinha um jogo chamado BioShock. Joguei. Que era vendido como um dos melhores gráficos, tipo assim, aquele jogo que o console falava, olha o que eu posso fazer, tá aqui. E a primeira fase, o avião caindo, o cara nadando, a textura da água, nossa, como a água foda, o mar, e os áudios, e a parada lá da história. Que ele teve outras continuações, mas eu realmente não achei que as continuações herdaram todo aquele hype, toda aquela segurança, todo aquele espírito de inovação que estava presente no primeiro. Que é um belo exemplo disso, né? É um jogo que ele mistura várias coisas lá dentro, né, cara? BioShock continuou bem, cara. Isso, não decepcionou. Nenhum jogo, acho que decepcionou tanto como alguns que a gente falou. O pessoal fala muito mal do segundo. Fala muito mal do segundo, BioShock. Mas, inclusive, mas do terceiro já é o war com o cu de todos. É o Infinite. É porque ele mudou a temática. Ele ficou meio... não é cyberpunk, ele ficou... Steampunk, né? Steampunk ele ficou. Você está ouvindo apenas um cast. Então veio um ano aí, eu não vou lembrar o ano, Star Wars The Force Unleashed, primeiro, né? Uhum. Que eu fiquei, caralho, massa e tal, aí joguei, puta, muito ruim. Muito ruim, a jogabilidade muito ruim, cara, muito ruim. Sério, cara? Você achou ruim? O 2 é bom. Nossa, o primeiro é horrível, opa. Aí pronto, aí chegou o 2, o caralho, Nova Esperança, vamos lá. Dizem que a história do 1 é muito boa. A história do 1 é muito boa, enredo, eu não peguei. É bom pra caramba. É bom, né? Então eu fui jogar o 2. Puta, o 2 tá bem melhor a jogabilidade, tá bem mais fluido. Mas porra, também ele tá overpower, né, no 2, cara. Eu digo a jogabilidade mesmo, o peso do boneco, sabe? Eu não senti o peso tanto do boneco no primeiro. E no segundo eu já sentia ele pisando no chão, ele pulando, sabe, a física funcionando melhor. Só que o problema dele, eu já zerei ele tudo. O problema dele é que é muito repetitivo, como a gente já falou aqui. Ele repete muito, cara. Os vilões, a gente só pode matar o vilão do mesmo jeito. Tem um vilão lá que é um robô ou uma máquina que fica jogando gelo em você. Você só mata do mesmo jeito, só tem a mesma animação, cara. Felipe, você que jogou aquele Star Wars de Nintendo 64, que era aquele cara com jetpack, só uma armazinha laser, cara. O jogo era só isso. E tu jogou essa porra, mano, que eu sei. Pior que eu joguei bem pouco ele. Mas assim, eu esperava mais, sabe? É uma coisa mais grandiosa do jogo, assim. O jogo é todo é bom, sabe? Tem uma ação frenética, tem momentos que tem muita gente pra matar e muitos personagens diferentes, e cada um morre de um jeito, você tem que lembrar como é a forma de cada um. Esse é um dos que menos me decepcionou. Porque eu já não esperava tanto dele, porque já tinha passado um pouco a época. Mas que, porra, poderia ser melhor, sabe? Poderia ser melhor. Cara, eu o primeiro que eu joguei, eu só joguei o número 1, eu achei foda por causa da história. Porra, tem um cara que é um Sith, ele é treinado pelo Darth Vader e ele tem que matar os Jedi, cara. Esse cara, ele foi encontrado, não foi? Pelo Darth Vader. Isso. E mataram os pais dele e tudo. Na verdade, ele foi raptado, entre aspas, pelo Darth Vader, né? Ele mata o pai dele. O primeiro é foda que você que mata, né? Você que é o Darth Vader, isso, né? O cara vai andando assim, matando todo mundo. E o louco, cara, que esse cara, o Starkiller, era pra ser o protagonista de Star Wars, né? Uhum. Essa história que o nome era pra ser esse, né? Exato. Mudaram pra Skywalker e tal, não sei o quê. E ele, o design dele é muito foda, cara, meio manchado, né, cabelo raspado e tal. Ele é um cara que eu boto fé, pô, esse cara é foda, esse cara é na porrada, ele é do caralho. E tu vê que os Jedi que estão isolados, muitos deles são ermitões, eles são já tão, tão malucos, cara. Tem um que é num planeta, numa fase que é de robôs, tipo um cemitério de robôs. E tu tem que subir toda a fase, ele tá lá em cima, no topo da torre. E ele é maluco, ele criou, esse Jedi, ele criou meio que uma réplica do Conselho Jedi verdadeiro com robôs pequenininhos. E ele acha que ele é um membro do Conselho Jedi, do fodão. Aí ele fica falando, enquanto ele tá lutando contigo, ele tá falando: não se preocupe, Yoda, vou cuidar deste Sith malvado, não sei o que. Ele fica falando assim, cara. E tu vê, e tu nota que tem muitos, muitos Jedi que piraram na batatinha, cara. Já ficaram maluco 22 total, e tu tem que matar os caras e tal. Então tem meio essa dualidade, né? Se realmente o cara tá fazendo bem ou tá fazendo mal. Esse jogo se passa paralelo ao... A história dele se passa paralelo aos filmes do Star Wars, né? Sim, sim. Aos, aos três últimos, né? Os três da década de 70, 80, né? Star Wars tem muito conteúdo de universo expandido, cara. Cara, eu acho que essa bola eu vou chutar sozinho, mas eu vou chutar. É o seguinte, cara, eu já relatei isso aqui, já é de conhecimento geral. Eu gostava muito de jogar Pokémon no Game Boy, cara. Quando era, sei lá, pré-adolescente. Uhum. E o jogo... Tô nintendista, né, cara? É. O jogo era bem desafiante, cara, assim, por pouco que ele tinha uma proposta bem competitiva, assim, tanto é que... Uma das coisas que eu mais lembro é que quando eu batalhava com os meus colegas, eu realmente ficava nervoso e ficava tenso e tal. Parecia assim que eu tava disputando a final da Copa do Mundo, assim, cara. E era... Tu não vai falar de Pokémon, né, cara? Boa. Pokémon, caralho. Aí, cara, quando saiu Pokémon Stadium pra Nintendo 64, cara, parecia assim que os portões do céu tinham se aberto, assim, e eu, meu Deus... Vou ter isso que eu tenho aqui na minha mão com os gráficos foda, que maravilha, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, ah, caralho. E aí, não era igual, era tipo a versão capada, tipo, tu só podia batalhar, mas tu não podia, tipo, jogar o jogo em si, o jogo não tem história, tu não captura pokémons, tu não treina eles, eles têm uns golpes horríveis, sem... É, combinação lógica nenhuma, aleatória, e tu ficava assim, ele parecia tipo um filho deformado, assim, tipo, que escroto, cara, foi muito decepcionante, muito. Mas eu tô por dentro da febre Pokémon, cara, imagina como deve ser frustrante pra ti. Imagina o seguinte, Sebastião, tu jogava um jogo de futebol no portátil, e aí quando foi pro console tu achou que tu ia ter o mesmo jogo com gráfico melhor, só que é um jogo que só tem pênalti, é tipo isso. Cara, isso é uma merda, viu? Isso é uma merda. Apenas um cast. Tem certos erros que hoje em dia essa empresa cometeu, ela tá fora do mercado, né, cara? Por exemplo, é quantidade de horas. Eu lembro de um lançamento que teve faz um tempinho aí, que o nome do jogo era Um Ano. Que ele era meio steampunk também. É o The Order, não? É o The Order, essa porra. É... galera reclamava pra caralho quando lançou, que disse que, porra, eu tô zerando o jogo, acho que em 10 horas. 10, 4 horas, mano. Tinha galera que zerou 4 horas, era. Era, por e isso que... eu ficava assim pensando, caraca, realmente virou um pré-requisito você ter um jogo de 20 horas no mínimo, de 50 horas no mínimo, pra lançar uma coisa bruxante? Depende do jogo, né? Cara, eu acho que ele tem que render um pouco, né, cara? É, tipo, 4 horas é realmente pouco, pô. Por um preço que ele é cobrado por um preço absurdo, pô. Não é, ele não é um DLC, pô, pra ser rápido, assim, entendeu? Eu penso da seguinte forma. Mas quanto vocês acham que deve ser? Se eu compro um jogo AAA, tipo o um jogo full price mesmo, eu pago, sei lá, R$129 nele, por exemplo. Nunca. Uhum. só se for daqui a 2 anos. Aí 2 anos tu compra R$129. Hoje em dia você não compra. Não, eu falo isso por causa da Steam, cara. A Steam, por exemplo, Civilization 6 saiu essa semana praticamente e o preço dele foi esse. E Civilization 6, se eu quiser, eu jogo o resto da minha vida. Porque uma partida só, eu tô na mesma partida há 4 dias, pô. E eu jogando 3, 4 horas. Caralho. Por dia. Caraca! E eu tô no modo de jogo rápido. Eu não tô no modo de jogo normal e nem o lento. Então, pra mim, ele tem que ter, assim, uma certa longevidade, pô. É tipo como se fosse comprar um carro. Tu não quer comprar um carro pra ano que vem ele dar PT, pô. Não é assim, entendeu? É. Eu tô com 610 horas no FIFA 16. Caralho. Meu Deus. Sério. Eu vou bater um print depois pra vocês. Jesus, cara. Eu sou doente, Felipe. Eu me surpreendi. Mas assim, cara, tem várias maneiras das empresas tentarem compensar isso aí. Muitos colocam quantidade de horas absurda, ou então pra você platinar o jogo, você tem que fazer coisas impossíveis, praticamente. Que tem gente que só considera que terminou o jogo quando ele platina totalmente, zera tudo, todos os itens e todas as quests ele termina. Tem também aquelas que colocam a questão dos finais diferentes, né? Dependendo de combinações de finais. Isso eu acho mais interessante. Você ter combinações de coisas que você poderia ter feito lá na frente ou lá atrás, que vão dar um final, mas assim, diferente mesmo. Totalmente diferente do que seria o final padrão. Isso aí é o que as revistas que avaliavam videogame dos anos 90 chamavam de replay. É, o valor do replay, exato. Quanto você jogaria de novo esse jogo? Eu tenho um jogo que eu jogo o mesmo final sempre, que eu joguei 3 vezes, cara, e eu não ligo muito pra esses pontos. Ah, eu quero zerar, pegar tudo, isso aqui. Que é o Tomb Raider primeiro, no 2013, né, cara? Que é um jogo. Ele é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom, cara. Eu também tenho. Acho que ele tem uns 8 horas de jogabilidade ali, né, ele? Não, cara, se tu for fazer isso que o Sebastião falou, de ficar fuçando tudo, demora um pouco. Ah, não. Ah, isso aí pode fechar umas 20 horas tranquilo. Mas 20 horas isso, tu tá contando que tu não vai ser aquele cara que vai morrer várias vezes e ter que retentar. E já sabe exatamente como resolver os puzzles, isso aí é uma coisa. A pessoa tentando mesmo na marra, assim, descobrindo na hora, bote aí umas 30, 40 horas. Esse que você falou, The Order, tava aqui na minha. Eu não joguei ele. Ele é pra PlayStation exclusivo, né? Isso. O problema do The Order é que ele fez o seguinte. Ele falou, nossa senhora, vamos ter os gráficos mais belos vistos no mundo dos videogames. E ele realmente tem, pô. O gráfico dele é lindo e maravilhoso, mas ele parece um grande CG, pô. Ele não parece um jogo. Pois é. Não vai ficar assistindo, né? Não é pra... dividir o filme em duas partes, o jogo, e ficar assistindo. Então você espera alguém gravar um gameplay e fica vendo o jogo no YouTube. Se for bonito. Tu sabe outra coisa? Deixa eu ser chato aqui. Que eu fico puto. É quando o cara me taca um CG, aí ele devolve o controle pra minha mão, eu ando em linha reta, aí ele corta e coloca outro CG de novo. Então pra que tu me deu o controle pra eu dar uma andadinha? Eu só dei uma andada de 3 segundos, desgraçado. Só isso que eu fiz. Tu me taca outro CG. Por que, cara? É verdade, cara. É foda. E eu tive uma experiência dessa agora com o Rise of the Tomb Raider. Tinha uma parte lá que caralho, eu vou jogar isso aqui. E era tudo filme, pô. CG, acabou. A mulher fez tudo, pulou. Eu, caralho, eu queria ter pulado aqui. Eu queria ter. Caralho, velho. Porra. Mas assim, o Tomb Raider é só algumas partes, assim, que tem esse CG que decepciona, mas. Decepciona pra mim, né, que eu queria jogar aquela parte. Mas o jogo é muito bom, cara. É muito bom. Apenas um cast? Pô, teve um jogo aí que foi a promessa da nova geração. Oitava geração que a gente tá agora, né? Promessa da nova geração, que é um jogo exclusivo. Era exclusivo até então. E abriu a exclusividade pra PC, que era só do Xbox One. Que inicialmente ele ia sair em primeira pessoa pra usar o Kinect e tudo. Você ia ser um gladiador e tal, que foi o Rise Son of Rome. Uhum. Porra, esse jogo eu fiquei com vontade, cara. Quando eu vi o CG dele, a animaçãozinha, puta, fiquei, pô, tu vai ser um centurião romano. O pessoal falou, não, você vai usar o Kinect pra dar comandos de voz, não. Tá. É porque isso foi a primeira vez que eles queriam fazer, a primeira tentativa deles, a promessa seria essa, né? Aí depois, não, vamos passar pra terceira pessoa em jogo normal mesmo no controle, porque não, acho que não funcionou, né, nas experiências dele lá. E eu achei foda. Porque eu pensei que ia ser um novo Shadow of Rome. Não sei se vocês já jogaram esse jogo do PlayStation 2. Não. Que é um jogo fantástico, cara. É a mesma temática do Gladiador. Que você é um soldado romano fudido e acontece uma merda. E ele tem que virar escravo. E no caso desse Shadow of Rome, ele vira gladiador lá na arena. E luta contra uma galera, assim. E, porra, era muito foda, cara. Você tinha que entrar com as armas do chão... Você tinha que pegar armas melhores, você tinha que bater da porrada e conquistar a galera pra galera jogar comida pra você, ou então uma arma maior, que você despedaçava o cara, assim, sabe? Tinha uns comandos que Você dava e cortava o cara no meio, cortava um braço e tudo. E paralelo a essa história de gladiador dele, ele tentando entrar no... voltar ao governo lá pra poder inocentar, eu acho que era o pai dele, tinha um jogo de stealth, que era o melhor amigo dele, que você jogava também de stealth. Você tinha que se disfarçar de mulher, ou então você se escondia nos barris lá, ou nos jarras gigantes. Era muito foda, cara. Isso que eu pensei que ia ser o Shadow of Rome. O Song of Rome, o Rise, né, no caso. E não foi, cara. Era uma experiência altamente repetitiva. Eu joguei uma hora e meia só. Não sabe, eu tenho eles. É nesse jogo que você tem um comando pra finalizar teu inimigo quando já tá rendido, tem uma animação especial que você vai matar ele. É. E diz que a animação vive se repetindo, só tem duas ou três só, e você repete. Ah, não, tá falando Song of Rome, né? É isso aí. É muito chato. Não, cara, assim, sabe? Tem um gráfico pancada, velho. O gráfico é muito bom. A jogabilidade também é boa, bicho. Mas é muito. Não sei, cara. É mais do mesmo durante algumas horas, então. Eu sei que a gente já jogou mais do mesmo. Eu cansei de jogar Street of Rage. É mais do mesmo, 8 fases, velho. Só que, assim, as coisas evoluíram, cara. Dá pra ele fazer uma história. O jogo do Play 2, o Shadow of Rome, já fazia isso. Já fazia essa jogabilidade dúbia. Que você era um guerreiro e você jogava em stealth e você tinha que ter ação. E tinha aquela tensão do controle tremendo, porque se alguém lhe visse, os soldados lhe matavam. E o Rise não conseguiu fazer isso comigo. Foi meio decepcionante demais, sabe? Sim. Apenas um cast. Vamos lá, esse aqui vai ser um jogo indie. Provavelmente só eu vou ter jogado esse jogo. É um jogo indie, cara, chamado Shelter. O primeiro é muito bom, pô. Como eu falei, jogos indies pra mim eles não precisam me prometer mundos e fundos, pô. Eles só precisam me proporcionar uma experiência. O primeiro Shelter, tu é tipo um mangusto mãe, e tu tem os mangustos filhos, e tu tem que fazer eles se tornarem adultos. Então tu tem que alimentar eles, proteger eles de predadores, fugir de intempéries. E é isso, o jogo tem uma história curtinha, fechadinha, bonitinha, organizadinha. Só que o Shelter 2, eles colocaram tipo um lince. O problema é que ele fudeu o roteiro. Ele não tem roteiro. Ele é um jogo de mundo aberto. E tu simplesmente caça e dá de comer pra eles e ok, é isso. Isso, você vive, né? É, a história não tem começo, meio fim, ela não tem um roteiro, não acontecem eventos nenhum, assim. Eu fiquei olhando e falei, caralho, como é que esses caras regrediram, velho? O que foi que eles fizeram? Vai viver aí no videogame. Tem um gráfico até artístico, né, bonitinho. Sim, tal. Sim. O Shelter 1, ele é bem legal, cara. Tipo... eu, quando eu jogava e um dos meus filhotes era captado por uma águia, por exemplo, eu me sentia um merda. Tipo, caralho, filha da puta, pegou a porra do meu filhote. Agora o 2, não, cara. O 2 eu tava assim, cara, eu tô andando a esmo. Eu tô caçando por caçar, eu não consigo nem ter apego, entendeu? Mas eu vou te falar que eu fiquei interessado. Fiquei com vontade de experimentar esse jogo. Tinha um jogo no Super Nintendo... que o objetivo dele era você evoluir uma espécie. Não sei se tu já viu esse jogo. É, muito bom, cara. Já joguei. Pô, cara, tu começa como uma bactéria, aí tu tá se alimentando, tu vai crescendo, vai virando tipo um inseto. Qual é o jogo? Depois tu vira um peixe. Algo com evolução. Algo com evolução. É um negócio assim. Eu sei que depois chega uma parte do jogo que tu tem que sair da água, né? Que a evolução diz que você tem que sair da água. Então tu sai da água, tu já vira um quadrúpede, aí vira réptil. Cara, ele vai seguindo, e é muito legal, cara, o jogo. É bem educativo, assim, sabe? É de Super Nintendo, é? E.V.O. Evo. E-V-O. Evo. Acabei de achar. E-V-O, tem uns dinossauros aqui. Isso. Devia ser Darwin, né? E a temática era a seguinte, tu ia se alimentando e tu ia ganhando pontos. Esses pontos tu podia, lá na frente, comprar modificações da tua espécie, pô. E a geração futura... vinha com essas modificações, e aí tu podia fazer um animal normal, né? Tipo, tu fazia um mamífero, ou um réptil, tipo um dinossauro, ou tu podia fazer um bicho todo quimérico, assim, todo híbrido e tal. Era bem legal. Tô vendo aqui as imagens, legal. Interessante. Apenas um cast. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes da gente encerrar. A gente tava falando de jogos, né? Eu falei bem pouco, porque na verdade eu nunca tive muita expectativa alta com os jogos. Mas em relação a consoles, assim, bem rapidamente, teve algum console que prometeu mundos e fundos, ou pelo menos iludiu você de certa maneira, que quando ele saiu foi assim, Deus nos acuda, foi um porra, que merda. Caralho, em relação não ao console, mas acessório de console, sim. Eu fiquei muito empolgado quando eu vi o Kinect nas propagandas, e depois quando eu comprei, beleza, ok. Testei, não é essas coisas todas, mas a esperança de que fique algo melhor rápido, que saia um Kinect 2 aí muito melhor, me fez acreditar, mas depois não saiu nada em relação ao corpo que eles prometiam. Vocês lembram do Star Wars pra Kinect, no Xbox? Lembro. Eu fiquei, caraca, deve ser muito bom, cara. Mas a galera, lógico que eu vi review, né? A galera não falou tão bem. E eu fiquei decepcionado, assim, porra, poderia. Isso seria uma proposta foda. Esse que eu falei do Rise, o Son of Rome, essa era a proposta inicialmente. Era usar o Kinect pra você ser o Kinect. Exato, você ser o gladiador, usar o comando de voz, chamar a galera, vai, ataca lá o flanco esquerdo, não sei o quê, e bater nos caras que viessem de frente. Mas infelizmente, não sei, é porque é muito foda, né, cara? Você ter que criar uma tecnologia assim e que venda popular. Assim, sei que o preço de videogame não tá tão popular, mas eles querem que venda em massa, né? E eu acho que deve ser foda também pra isso. Estão criando aí o Oculus Rift, vamos ver qual é, né? Vamos ver. Outra tecnologia que tá prometendo muito, né? A parada agora é VR mesmo. Cara, o meu nem chegou a ser lançado. Ou se foi lançado, deve ter vendido só no Japão. Que na época que o Mega Drive, ele tava... A corrida dos 16 bits estava terminando. E a parada ia ser você ir pro 32. Ou então para mais, né? E teve a questão dos CDs. Que todo mundo queria migrar de cartucho para CD. Aí o Mega Drive saiu na frente e lançou o Sega CD. Que era um dispositivo que você acoplava em cima do Mega Drive. Era um device também, né? Era tipo um device, mas ele era vendido a ideia como se fosse um novo videogame que acabou dando depois no Sega Saturn, que foi um retumbante fracasso. Mas eu lembro como eu sempre, na época eu era fã da Nintendo e eu tinha um Super Nintendo, então eu esperava avidamente quando chegasse o Super Nintendo CD, né? Que eu não sei qual era o seu nome, Super CD, Super não sei o que das contas. E chegaram a vincular algumas imagens nas revistas. Se bem que as revistas da época eram uma sacanagem, né, cara? Elas botavam qualquer porcaria e diziam que era verdade, não tinha como tu checar a fonte porque não tinha internet. Exato. E eu lembro, cara, que chegaram a falar que aquela plaquinha de baixo do Super Nintendo, que era pra você conectar um modem e tal, aquilo ali você ia conectar em cima de uma plataforma que ia virar o tal do Super Nintendo CD, que era um nome provisório que eles tinham. E eu lembro que eu esperei isso durante anos, cara, e nada. Aí veio o Nintendo 64, veio o PlayStation, e falei, caraca, será que não vão lançar o Super Nintendo CD, cara, e tal? Depois que eu fiquei sabendo que nessa época tava uma negociação entre a própria Nintendo e a Sony, eu não sei se eles iam criar um novo Super Nintendo, um videogame novo, que ia sair pela Nintendo. Deu problema entre as duas e acabou que a ideia do projeto inteiro foi pra Sony, que aconteceu que lançaram o PlayStation, né? E o resto é história. Mas eu lembro muito bem disso, cara. Porque a Sega, nesse caso, ela saiu primeiro, saiu na frente, mas acabou se queimando. Porque realmente, o Sega CD, cara, não tinha nada demais, assim. E a maioria dos jogos era uma porcaria, cara. É uma porcaria. Porque nesse tipo de coisa, cara, toda tecnologia nova que chega, o cara que mete a cara primeiro é o que se ferra. Porque ele paga um custo grande para desenvolver aquela tecnologia, ele não vai ter muito suporte das desenvolvedoras de jogos, o público pode ser que não vá aderir direito àquilo, mas é uma tentativa. Por exemplo, se a Nintendo com o Wii não tivesse feito aquela parada do controle dele ser com aquele tipo de sensibilidade, não teria saído as outras tecnologias que a gente usa hoje em dia, pô. Embora, sinceramente, eu ainda acho bem escrota, cara. Eu ainda não acho que ninguém tenha pego a tecnologia de sensor de movimento e tenha feito ela ficar bem refinada, ainda não. Cara, complicado. Você falou aí do Nintendo 64, eu tava lembrando que tá aí um console que me decepcionou um pouco. Decepcionou tanto que eu não esperava tanto, mas quando eu vi, porra, 64, 64 bits, caralho, deve ser foda. Aí um cara da locadora aqui, Sebion, um abraço, Sebion, comprou um Nintendo 64. Aí a primeira decepção que veio foi, porra, cartucho, caralho, que merda. Pois é, indo na contramão, né, da parada, né? Era por causa da pirataria, né, tava grande no Play 2 e tal. Aí, não sei nem se era Play 2, eu acho que não era Play 1, enfim. Play 1. É, aí eu fui testar, porra, como é que eu vejo se um jogo, videogame é bom? Jogando futebol dele, vamos ver qual é, né? É uma merda. Aí fui jogar. O futebol é uma merda, cara, é uma merda. Era aqueles... Pô, o gráfico dos caras meio quadrado. Tudo bem que o PlayStation também, 2 e 1 também por um tempo foi isso, mas era, a jogabilidade era ruim, a visão de jogo era ruim, e a gente podia chutar de onde fosse, cara. Pequena área, grande área, de fora, o goleiro pegava. Todas as bolas era difícil, tinha que ter um jeito de você bater na bola, de um ângulo só certo, tabelinha. Que não tu tinha que fazer tabelinha, cara. É, aí eu não, mas fudeu, é muito ruim. Aí eu joguei o Mario ainda, depois, não, mundo aberto do Mario, não, eu gosto de Mario plataforma. É, mas essa época, se vocês foram lembrar, foi o campeão de bizarrices, né? Sempre quando você vai mudar muito drasticamente uma tecnologia para outra, no caso do cartucho pro CD, é um convite para ver as bizarrices, pô. Porra, teve Virtual Boy, teve Jaguar. Você lembra do Jaguar? A tentativa, sim, da Atari voltar. Aquele Neo Geo lá também, era de qual? O Neo Geo original do controle mancha era foda. Foda. Mas depois teve o Neo Geo CD que... foram inventar de colocar controle pequenininho, foi uma merda. Foda é o Dreamcast, rapaz, que morreu, mas era um bom console. O Dreamcast, cara. Tá aí, o Dreamcast eu diria que seria o mais incompreendido de todos, porque era um console com qualidade pra caramba, mas infelizmente não deu certo. Ou, de repente, deu, né? Porque hoje em dia ele é cultuado pra caramba. Hoje em dia, se você for procurar um Dreamcast no Mercado Livre, é cara... caríssimo. Pode contar, cara. Caríssimo, caríssimo. Caríssimo. É. Eu, como fã da Sega, eu gostaria muito que eles entrassem no mundo dos consoles de novo pra sei lá, jogar um Sonic bom, enfim. Falam bem daquele Sonic Generation, cara. Nunca cheguei a jogar não, mas falam bem. É, o Sonic Generation me falam muito bem dele, mas eu não consegui o torrent ainda dele. Eu penso o seguinte, cara. O Mario 64, ele é aclamado até hoje pelo fato dele ter conseguido fazer um jogo 3D ter o pontapé, assim, com aquele jogo de câmera e tudo. Mas deixa eu falar uma pequena história aqui minha. Eu prometo que eu vou demorar 3 minutos só pra falar. É uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. E quando eu falo, ninguém acredita em mim. Então pode ser que alguém acredite. Quando eu era moleque, eu ganhei um 64. Só que eu ganhei um 64 sem jogo nenhum. E aí, imagina, cara. Tipo, porra, tu ganha o videogame da tua vida, mas tu não tem jogo pra jogar. Então tu fica naquela fissura louco lá, sem ter como fazer nada. E aí eu tava, tipo, fazendo o percurso, tipo, da minha casa pra casa dos meus amigos, ou da minha avó, ou da escola, não lembro pra onde que eu tava indo. Mas eu vi, pela janela e da porta aberta de uma casa, um cara jogando um jogo no 64. E aí, naquela época vocês lembram como é que o moleque era, né? Tipo, você tava no arcade e sempre colava um moleque chato em ti pra pedir pra jogar também. E eu meio que fiz isso, tipo, eu fui pra perto da casa do cara e fiquei meio que ali perto da porta, espiando assim o cara jogar. Aí o cara meio que se tocou que eu tava fazendo isso e conversou comigo e tal. Eu fui conversando com ele, expliquei que eu tinha 64, mas não tinha jogo e tal. E o cara me convidou pra ver e tal. Eu sentei ali no cantinho e fiquei olhando, cara. Ele tava jogando Zelda Ocarina of Time, cara. Velho, a sensação que eu tive foi que... Cara, sério, poucas coisas na minha vida me deram tanto prazer na minha vida quanto ter visto aquele jogo, velho, pela primeira vez. Caralho. E eu saí, assim, pra minha casa com o meu peito cheio, assim, com os meus olhos brilhando, falando, caralho, que console maravilhoso, bicho. Por causa disso, eu acho o Nintendo 64 tão bom. Mas eu reconheço que ele tem jogos bem ruins, assim. Não, cara, Nintendo 64, querendo ou não, foi um marco, velho. Foi muito, muito, muitas ideias boas, muitas coisas que até hoje pouca gente sabe que ele já tinha ideias preconcebidas. É aquela coisa, quando a Nintendo ela entra, quando ela tem tempo de se preparar, ela pode até lançar um negócio que não vai, assim, ser muito... não vai ganhar dos tops, né? Mas ela vai fazer barulho, cara. Com certeza ela vai fazer barulho. Isso é a característica da Nintendo. O Swift vai fazer, cara, pode ter certeza. E Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente, obviamente, não falou do grande universo de jogos decepcionantes, mas com certeza alguns dos que ouviram devem ter suas sugestões, vocês podem colocar nos comentários aí. E para falar nossas redes sociais, eu vou deixar a cargo do Eliomar Júnior. Então, pessoal, vocês podem procurar a gente no Facebook. Nós temos uma fanpage lá, normal, Facebook.com/apenasumcast. E nós também temos um blog, que é o apenasumcast.blogspot.com.br. Eu queria agradecer ao pessoal do grupo do Telegram, que eu tô cada vez mais ativo lá, tô conhecendo cada vez mais podcasts novos. Sim, galera. Recentemente a gente participou. Recentemente não, né? Quando esse episódio sair já vai ter passado um mês e meio, mais ou menos. Mas nós do Apenas um Cast participamos, fomos agraciados a participar da entrevista que o Marco Febrini do Alguma Coisa Cast fez com uns 10 ou 12 podcasts no dia do podcast, que foi o dia 21 de outubro. Foi uma honra, e cara. Foi assim. Foi muito bom, muito legal. Cara. Foi muito legal. Eu conheci muita gente nova, muitos podcasts novos sobre diversas temáticas. Então essa história que podcast era só para o público nerd, público geek, não sei o que, cara, totalmente por terra, tem para todos os gostos, e eu recomendo vocês, ouvintes, a procurarem o Alguma Coisa Cast. Eu vou deixar o link do post dessa ação que o Marco fez, o Marco Febrini é o host do Alguma Coisa Cast, e tá lá listado todos os podcasts que fizeram entrevista com ele, 20 minutinhos, cara, muito bom, e é isso. E aqui estamos nós falando sobre mais um assunto nerd. É, a gente falou que a gente não ia falar tão cedo, né? Novamente falando assim. Ah, a gente nerd. Não fala de coisa nerd, não. A gente foge do nicho, a gente não fala essas coisas, não. Vamos falar de videogame. Na verdade. Que escroto, né, velho? Isso foi mal expressado, pô. O que a gente faz é não seguir hype. Isso aí a gente realmente Exato. Não faz. Mas falar sobre coisa nerd, cara, a gente fala... Tanto assim, que a gente mudou a pauta na última hora agora, hoje, viu? Pois é. Quem falou isso? O rei dos hipsters, porra. O cara que tem a boina e o tênis verde, pô. E tem o monóculo dourado, pô. Então, e a bengala com cabeça de cachorro. Isso aí. Felipe Canella, nosso mais novo integrante do Apenas um Casting, foi efetivado mês passado. Parabéns, cara. Muito obrigado. Mas eu sei que você tem um outro podcast que é muito bom, um podcast de futebol, que tá na rádio, inclusive. Fala aí um pouco pra gente aí. O que é o Papo Canella? Papo Canella é um podcast que fala sobre algumas temáticas do futebol. Ou seja, a gente não vai dar o resultado do Brasileirão, né? Resultado da Liga dos Campeões, não. A gente fala sobre tema, violência, mulher, o que mais que a gente falou lá? Sobre um monte de coisa, né? Videogame, inclusive, futebol, jogo de videogame. Pois é. Uhum. E lá também, dentro do mesmo feed, se você assinar, tem o Turno Livre. A gente fala sobre alguns... qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que a gente queira falar, a gente conversa lá. A gente falou sobre Renato Russo, já falou sobre o 11 de setembro, já falou sobre Rock Brasil e um monte de outras coisas. É verdade. Vai ter link no post aí. Se não me engano, teve um último episódio que o Felipe participou ainda como convidado e ele deu a música. Como ele já é da casa agora, então ele não vai dar mais a música. E eu lembro que o Leomar prometeu em algum episódio aí dar um metalzinho pra fechar o episódio. Vai ser agora, manda aí. Qual é a tua sugestão de metal? Vai ser agora, moleque. Melódico não. Não vai ser melódico não, no skate não. Tô brincando. Toca aí, Cowboys from Hell do Pantera. Caralho! Aê, garoto. O cara é um babaca, mas a música é fora. Então aí, ouça no volume máximo, Cowboys from Hell do Pantera. Valeu, galera, e é isso aí. Falou! Tchau! Eu sou muito fã de jogos de Star Wars, e inclusive já joguei todos, nem todos do Star Wars, eu sou fã dos jogos, eu curto muito a franquia da Lego, e eu queria muito, eu ansiava muito aquelas jogos Star Wars no estilo do filme, sabe, meio real. Pera aí, gente, deixa eu só passar essa porra, esse carro de som aqui. Ah, filha da... de som passando. Traga a sua garrafa e leve o seu picolé. Ah, quem dera, eu ia lá comprar, porque é de seu amanhã. É verdade, cara. Trabalhar nessa porra. Eu também, cara, mano. Cara, passa, carro, passa. Pior que esse lá, passa bem devagarzinho. 5 bolas de sorvete por apenas um real. Por apenas um real. Caraca, tem aí também, é? Tem, cara, você é. Caralho, tem, cara. Clássico da nacionalidade brasileira. Tem o carro do Churros aí? Não, churros eu não tenho, não. Não? Caralho, aqui tem, aqui tem o Felipe... cara que vende pamonha. Tem pamonha aí também? Tem um cara que vende cascalho, Felipe. Tem um cara que vende cascalho. Isso, ele vai batendo triângulo nem... e tal. Eu não sei nem o que é cascalho. Ah, cascalho que vocês dizem. Aqui é chamado... É. Deve ser a mesma coisa da chegadinha. É uma massa bem fininha. Isso. É uma massa bem fininha, né? Que não tem gosto de nada. Isso, essa tipo mesmo. Tipo um cone de sorvete. Cone de sorvete gigante. É, mas no caso aqui eles vendem tipo como um papel, aliás, um prato de papel bem fininho, bem fininho. Aí o cara sai batendo num triângulozinho. É. Aqui não tem gosto de nada. Quando era moleque, bicho, eu escutava essa porra, você ia correndo. Não, tem gosto de hóstia, cara, sei lá. Gosto de hóstia, isso. Não, mas peraí, tem uns que são doces, cara. Tem uns que são docinhos. Inovador, cara, tá inovando, né? Olha aí. É, minha amarrava era no recipiente que ele guardava essa porra, né? Que era de alumínio, cara. É, de alumínio. É, um negócio de engenheiro, só que mais gordo, assim, uma lata de ilha gigante. É. Parece um silo em miniatura. Isso. Ele abria, fazia aquele barulho. Aí tu tirava o cascalho. A galera dizer que quem jogava mal aqui chutava fraco bola. A galera dizia assim: eita, esse chute aí não quebra nem uma chegadinha molhada. Pô, aquela bicha já era fina, imagina molhada. O cara não quebrar aquilo no chute, chutava muito fraco, filha da puta. Caralho. Sim. Já Star passou o carro, hein? Passou. Star Wars.